Alô? Alô? Por favor, é engano? Não, é daqui mesmo. Ah, desculpa, foi engano. Olá, internet, que não é o Govanon, é a Laura, eu sou do Contra. Aqui é o Govanon, mais do que do Contra. E essa semana recebemos uma mensagem mais do que informativa e carinhosa do nosso grande Giovanni Arieira. Do blog Ore. E sim, cabeça pensante do Alguma Coisa Cast. Vamos a ela. Vai lá. Olá, senhores. Não vou me apresentar, afinal já os conheço. Então, antes de mais nada, queria dizer que o último episódio foi muito bom. E quero deixar claro que desde que a família Martel apareceu nos livros, principalmente no Festim dos Corvos, esta se tornou a minha família favorita. Quero acrescentar alguns detalhes. Nas armas, além da lança dourada e o sol vermelho, temos como fundo o campo laranja. 2. Sobre a estrutura política de Westeros, após a chegada e dominação dos Andalos, que se iniciou a estrutura de feudos vassalos a uma casa, e no caso de Dorne, era a Casa Martel. Não houve nenhum fato específico para tanto, como um herói, mas tudo aconteceu de uma forma orgânica e, claro, devido às vitórias Andalas, que subjugaram os demais feudos. Vale lembrar que Dorne foi a última casa a aderir a essa estrutura. 3. A inspiração para Dorne é a Espanha e Portugal. Explico. Podemos traçar uma analogia entre o Westeros e o continente europeu como um todo, onde o norte seria a Rússia e Dorne seria as terras de Espanha e Portugal, assim como a Campina seria a França e o Vale Arryn seria os Alpes suíços e as terras fluviais seria a Holanda e parte da Alemanha, etc. A característica dos dornenses de terem pele morena e cabelo os olhos muito escuros, tem total congruência com a característica dos portugueses e principalmente dos espanhóis. Eu já acrescentaria aqueles espanhóis islamizados, da pré-reconquista, sim, né? Pré-reconquista. Sim, os mouros. Os mouros, né? Outro ponto é que as terras são áridas, não exatamente desérticas. E nessas terras se produzem vinhos e azeitonas, que são produtos agrícolas extremamente importantes nas economias portuguesas e espanholas. Sem dúvida, sem dúvida. Some a isso o fato que a Espanha também tem produção de frutas cítricas, um peso em sua balança comercial agrícola e as semelhanças com Dorne só aumentam. Também na arquitetura, muito se parece com os termos de influência moura na Espanha. Ahá, a gente tá andando junto. Uhum. Por último, os dornenses, assim como os espanhóis, têm como característica não se envolver em guerras, que, a não ser que seja extremamente necessário ou de seu interesse. O próprio George R.R. Martin, parece risada de pirata, né? R.R. Martin, já disse certa vez que Dorne tinha muito da Espanha, com um pouco de País de Gales. Eu só não entendi essa de País de Gales. Eu também não sei. Me desculpe pelo comentário imenso e parabéns pelo trabalho. Sucesso. Nada tem que se desculpar, que quanto mais delongado possível, a gente agradece, porque foi mais do que informativo. Aria, muito obrigado. Um abração pra você aí que tá longe na Holanda. Eu vi a sua visita no nosso, na nossa estatística. Apareceu lá a bandeirinha da Holanda. É bem esquisito, porque quando a gente viu isso, a gente pensou, porra, quem na Holanda vai nos ouvir? Pois é, mas assim que vi a bandeirinha da Holanda, assim, puxa, o Arieira. Cara, bora mais. Ah, tu não me disse isso. Ah, eu esqueci, desculpa. Arieira, você tá aqui no nosso coração, cara. Muito obrigado pelo feedback. E vamos para outros recadinhos, como... Antes disso, vamos agradecer... Sim. Ah, temos que agradecer os outros e-mails e comentários que elogiaram a participação da Fernanda. Sim, sim. Menções honrosas para Roberto Cid, esse eu conheço, Érica Carvalho, Adriele Aimé, Guilherme Melo, Isaías Lima, Dan Silveira e a Fernanda Cabaite, que participou, né? E também que ela publicou uma errata, a linha atual da sucessão da Casa Martel. Ah, sim, ela coloca uma pequena errata, que a linha de sucessão da Casa Martel é Ariane Martel, a filha, Quentin Martel, filho, e por último, Tristane Martel, o filho. Também é o filho caçula deles. Fernanda, muito obrigado por ter participado e fica o convite para participar de mais contracasts. Beijão pra você. Vamos aos nossos recadinhos, nossos contatos, né? Vamos lá. Sim, vale lembrar que para a nossa promoção 200/200 tem que chegar a 200 curtidas na nossa página de Facebook. Sabe por quê, Laura? Porque a outra parte já completamos. 60... Já completamos? Já passamos de 200 downloads em nossos capítulos. Ei! Pois bem, mas estamos com 65 curtidas na página e queremos chegar a 200 com ajuda e mercenarismo de vocês. Mercenarismo foi ótimo, né? Olha, pessoal, nós precisamos que vocês compartilhem as nossas postagens, convidem pessoas que vocês gostam pra nos ouvir e curtir. Precisamos crescer e não podemos fazer sozinhos. Levar a mensagem para outras terras. Talvez a gente deva pedir para o Rabi convocar os seus seguidores para nos ouvir. Pois é. E ele que é o nosso padroeiro. Sim, nosso Twitter, arroba ContraCast, vai lá, curta. Já nosso... já vamos começar a colocar nossas cretinices lá. Nosso blog contracast.wordpress.com. Sim, sigam. Ei, eu quero encerrar esse Correio do Contra com uma referência. Sim, hoje dia 25 de maio. Dia da toalha. E nada de dia de orgulho nerd. Se você chegar aí com um dia de orgulho nerd, vocês merecem ser esfolado vivo. Gente... Não. A gente amarra ele numa cama e começa a acertar com uma toalha molhada. Porque isso. Porque a dor de uma toalhada molhada é outro nível de dor. É um patamar diferenciado da porrada, né? Pois bem, fiquem agora com a tecnologia de Star Trek. E eu não falei referência. Ok. Então, como todo bom nerd sabe, a resposta para a vida, universo e tudo mais é 42, certo? 42 para todos nós. Então, a Enterprise tem 42 andares. Olha, fica aí a nossa, né, o nosso easter egg. E tecnologia. Fui. Saudações, internet! Eu sou o Marcos Mortati, o Govanon, e eu sou do Contra. Sou o Pedro Carve, meus problemas técnicos são do Contra. Eu sou a Laura e sou do Contra. Pois bem, no ContraCast número 4 falaremos sobre tecnologia, ou seja, a ciência fictícia ou não tão fictícia de Star Trek. Mas antes, um pequeno disclaimer. Não falaremos de coisas que já foram inventadas e baseadas no Star Trek. Por exemplo, tablet, celulares. Isso aí seria chover no molhado e a gente passaria muito rapidamente. Vamos falar da ciência conceitual que fala de coisas que ainda não existem no nosso cotidiano, certo? Uhum. Vamos lá. Antes, temos que falar que essa tecnologia, essa ciência que nos parece fictícia, né, que aparece na série original, ela surgiu décadas antes da série Star Trek, certo? Os heróis das histórias pulp de ficção científica já utilizavam as pistolas, phasers, viajavam mais rápido que a luz e teleportavam, isso já na década de 30, principalmente na revista Amazing Stories. Isso, famosíssima por lançar os pilares, né, da ficção científica moderna, né, a ficção científica espacial. Até porque, quando a gente fala de ficção científica, a gente remonta ao século XIX. Então, Júlio Verne, né, e entre outros, Mary Shelley. O que vamos falar aqui é sobre a ficção científica moderna, ficção científica que explora mais o espaço e as estrelas, certo? A verdadeira inspiração para a superciência, né, de Star Trek são as teorias lançadas pela física relativista do Albert Einstein e a física quântica de Max Planck. A física moderna que tu aprende no terceiro ano do ensino médio. Isso, ou que você que está fazendo, né, engenharia está aprendendo. Boa sorte para os estudantes de engenharia. É. É uma simplificação, claro, mas aprende-se ainda assim. Sim, essas teorias novas revelaram um universo, a física revela um universo que o ser humano normal, né, que o ser humano comum, o cidadão comum, ele não estava acostumado, conceitos que ele não está acostumado. Eu creio até que até hoje, né? Nem mesmo físicos do século XIX estavam acostumados, porque... quando você lida com valores até medianos, né, podem ser microscópicos, mas não tão microscópicos, por exemplo, 8 casas decimais, ou podem ser muito grandes, como, por exemplo, 8 casas multidecimais, né? Quando você lida com esses valores, a física newtoniana se aplica normalmente, sem problemas, mas quando você vai para o campo do muito grande... Ou do muito pequeno. Você precisa criar um novo conjunto de regras. Por isso a física quântica, que lida com o muito pequeno, e a física moderna, né? A física da teoria da relatividade, que lida com um muito grande. Pois é, começaremos, o Pedro vai dar uma boa amostra pra gente, sobre o Warp Drive. Sim, o Warp Drive, né, é uma tecnologia muito cômoda, porque num universo com distâncias absurdas, obscenas, com tempos astronômicas. De viagem, isso, com tempos de viagem insalubre, né? Você tem que dar uma dinamizada na história, porque você não pode fazer um cara viajar por 12 anos só pra ir pro planetinha, dar um conto e pronto, né? Fazer o pessoal criar gerações da sua família dentro de uma nave. Sim, então a gente precisa agilizar. Qual foi a saída dos escritores e... roteiristas, né? Roteiristas da época. Foi o Warp Drive. Não... Que a gente conhece também como dobra espacial, né? Dobra espacial, Bastante usado nos videogames de hoje, tipo Halo. Sim, é o termo mais... É o termo em português mais próximo do que ao Warp Drive. Então, primeiro, todo mundo sabe que a velocidade da luz é, se não inatingível, intranspassível. Você não pode passar de 300 mil quilômetros por segundo. Né? 300 mil quilômetros por segundo é uma aproximação, mas ainda assim não se pode passar disso. Se você tem um corpo e ele passa dessa velocidade, ele vira luz, é regra. Então tá. Como funciona? Você pega matéria e antimatéria. A matéria, nesse caso, segunda série, né? Na forma de deutério. É, isso aí é mais ou menos falando sobre os motores de dobra Sim. da Enterprise. Os motores de deutério é o que chamam de água pesada. É um isótopo de hidrogênio. É um hidrogêniozinho um pouquinho mais pesado. Ele é radioativo, tá? Não bebam deutério. Foi usado Não pelos chegue alemães. perto, né? Eu não chegue perto. Não, nem é tão radioativo, né? Mas sim, foi usado pelos alemães na Segunda Guerra para fazer bombas. Não deu certo, porque Ainda precisa de bem. é muito difícil você detonar deutério, por mais que ele seja radioativo. Né? Então você pega deutério, é o segundo isótopo de hidrogênio, e mistura com antimatéria. Eu imagino que a antimatéria fosse de deutério também, deutério e antimatéria. Sim. E você aniquila os dois numa fusão, né? Você vai mediar essa fusão por um cristal de duolítio, né? São dois átomos Desfaz de lítio juntos. isso. E quando você encosta matéria em antimatéria, você libera uma energia assim tão escrota de grande. Gigante e monumental. Sim, é algo que o ser humano médio não consegue imaginar. É muita coisa. Você usa essa energia para viajar mais rápido que a luz. E aí a gente vai pro quão rápido é. A gente tem oito fatores de dobra, segundo a mitologia cânone da série, né? Isso. Os fatores de dobra funcionam. Você pega o fator E que você tem e esses você eleva fatores o. são exponenciais, né? São, porque você vai sempre levar eles ao cubo. Então, a equação é x elevado ao cubo é igual à velocidade que você tem. Então, vamos lá. A gente tem um fator de dobra. Vai ser 1 elevado ao cubo. Vai ser uma vez a velocidade da luz, né? Porque 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, quando você está no segundo fator, você já chega em 8 vezes a velocidade da luz. Aí no terceiro, 27. A gente vai aumentando isso exponencialmente até que a gente chega no oitavo fator, que é 512 vezes a velocidade da luz. É coisa pra caralho. Não é um pouco, não. Na série eles vão do Sol, né? O nosso Sol até Alpha Centauri em 37 horas, no oitavo fator. Uma quase uma viagenzinha de ônibus ali Nordeste. pra Nordeste, né? Sim. Distância diferente. Sim, você O vai que da Novo ainda Rio até assim, São Luís em 37 horas. em termos de roteiro, é muito, Sim. certo? Tanto que ela foi recalibrada quando mais para frente a gente vai ver que essas velocidades foram recalibradas na série Star Trek New Generation, mas isso é assunto mais para frente. Sim, tem uma teoria chamada teoria de OQBR. Não é bem uma teoria, mas uma hipótese. Calma, gente, teoria em ciência é um pouquinho mais válido do que o uso popular da palavra. E em 94, o Miguel OQBR, um físico espanhol, né? Creio que italiano, não sei, Italiano. agora eu não recordo. Eu acho que era espanhol, não sei. Então, ele propôs não mover uma espaçonave, mas sim um espaço ao redor dela. E mover o espaço ao redor dela é teoria mais rápida do que a luz, porque a luz está contida no espaço, portanto, o espaço pode mover-se Até na velocidade porque que o quiser. espaço ele não é matéria. Quando a gente Não. fala assim que nada pode atingir, nada pode ultrapassar a velocidade da luz, a gente está se referindo à matéria, a um objeto móvel, uma espaçonave, um míssil, um foguete, mas o espaço ele não está sujeito às limitações da matéria. Sim, vamos entrar aqui rapidamente em relatividade para explicar isso. Imagine que o universo é um lençol de cama, né? Uma coisa que você usa para cobrir a cama. Agora você estica ele muito bem até ele ficar plano. Imagina que esse é o tecido do espaço, né? É o espaço-tempo. Quando você coloca um objeto nesse seu tecido plenamente esticado, você vai ver que ele vai se deformar ao redor daquele objeto, não? Ele vai afundar levemente e ele vai ficando menos inclinado até que ele chegue nas bordas e fique reto de novo somente na borda. Mas se você tem um corpo ali, você já deformou ele não vai ficar plenamente reto de novo. Isso é o fenômeno que gera gravidade. Quanto maior a massa de um corpo, maior a deformação que ele gera e mais gravidade, certo? Então, Certo. pré-requisitos seriam, para isso funcionar, seriam você distorcer esse tecido de modo que você consiga fazer uma bolha ao redor da nave. Então, isso é quase um buraco de minhoca. Você vai dobrar o espaço nele mesmo. Você vai deixar a nave parada e deixar que essa deformação puxe na frente e contraia, né, o espaço que está na frente da nave e Sim. expanda o espaço que está atrás. A nave está parada, o espaço se move. O problema é que só uma aeronave pode fazer isso por vez, né? Se não, você quebra o tecido. É, teria um grande problema aí. No entanto, um grande, né, inconveniente. É, quem fez isso primeiro, né, em ficção científica, é o autor Doc Smith, né, que descreveu uma espaçonave viajando a milhares de vezes a velocidade da luz. Vale lembrar que naquela época não tinha tanto, a ficção não tinha tanto compromisso de andar par e passo com as teorias científicas, né? Isso foi na novela Skylark of Space, escrita entre 1915 e 1921. Demorou pra caramba. E ela foi serializada até 1928. Então, um episódio pra cacete, hein? Sim. Também temos o cruzador da United Planets C-57D, no filme Planeta Proibido, de 1955. Essa nave tinha 4 geradores gravitacionais de hyperdrive. Que é a dobra espacial, né? É a dobra espacial, que superavam muito a velocidade da luz. E eles viajaram de Altair para a Terra, que dá uma distância de 16,7 anos-luz, em 378 dias. Vale lembrar que isso, em termos narrativos, deve ter sido um cacete de chato, a não ser que eles tenham contado: não, a gente viajou mais de um ano para cá. Eu espero que a viagem não tenha sido toda contada no filme, né? Hoje fomos na cozinha, comemos pão preto. Isso. Diário ontem, de bordo. Diário ontem de... fomos na ponte, vimos estrelas passando. Muito rápido, traços. Eu peguei a Capitã Fulana no armário de vassouras. Isso, casei com ela. Divorciei e tive filhos durante a viagem. Pois é. Outra coisa interessante é falar sobre os buracos de minhoca, Pedro. Sim, é uma alternativa bem plausível para o hyperdrive, porque buracos de minhoca, em teoria, são reais, né? Imagine um atalho entre dois pontos no espaço-tempo. O espaço-tempo é aquele tecido que eu exemplifiquei como um lençol. Quando você dobra esse lençol, ele tem dois pontos que antes estavam separados por uma distância muito grande, né? Uhum. Em contato um com o outro agora. E se você conseguir cavar um túnel entre esses dois pontos, né? Um túnel é uma poesia. Analogia, né? É, uma analogia. Se você conseguir usar desse contato entre esses pontos que antes estavam hiperdistantes e agora estão juntos, você consegue viajar distâncias que antes eram intransponíveis. É, embora eles nunca tenham sido observados na natureza, né, na natureza cósmica, eles são uma realidade matemática. São. Isso, o buraco de minhoca, ele possibilitaria, entre aspas, uma viagem mais rápida que a luz. Porque, digamos, o cara foi do ponto A até o ponto B. A distância antes era, vou colocar aí, 30 anos-luz. Mas se ele usou um buraco de minhoca, ele só demorou tempo para atravessar esse buraco de minhoca, que deve ter sido de algumas horas, alguns dias, alguns meses. Mas foi muito menos. Que ainda assim, bem mais vantajoso do que, né? Então, se ele viajou essa distância que antes eram 30 anos-luz em algumas horas, dá conta, né? Matematicamente falando, ele viajou mais rápido que a luz. Agora, buraco de minhoca. Buraco de minhoca é um nome muito feio. É um nome feio, sim. Ele tem um nome mais bonito. Né? vamos ajudar a popularizar esse nome mais bonito? É o Wormhole. Ainda mais bonito. Ainda mais bonito. A ponte Einstein Rosen. Também, né? Mas queria ser muito técnico. Ah, mas é mais bonito, né? Porque é buraco bonito. De minhoca, né? Mais ou menos. É, mais porque ou foi mais buraco de verme. Buraco de verme. É, a minhoca também não passa, né? É. De um verme. É um isso, ela foi proposta por Einstein e Rosen em 1935. Se eu não me engano, naquela conferência Solvay, né? Conferência de Solvay, que tem até uma foto histórica dos maiores cientistas da história reunidos em Solvay. Agora saibam, você inclusive que tem cachorro, saiba que parte da teoria da relatividade, ela foi provada no Nordeste brasileiro. Ah, é? Sim. O Einstein veio pro observatório, se eu não me engano, de Recife, para que lá ia conseguir ser observado um eclipse total do Sol, e ele ia medir a distorção da luz em torno daquele halo, daquela coroa solar em torno da Lua. Olha só! E ela foi provada no Nordeste brasileiro. Se eu falei Recife não é, e alguém conseguir me corrigir, por favor, me corrija. Que é do Nordeste, tem orgulho de viver no estado onde Einstein provou a relatividade? É, ele ajudou a provar ali. Ele conseguiu medir uma distorção de espaço, inclusive, né? Uma distorção de espaço em torno do Sol, observando como os raios de Sol ao redor daquele halo solo da eclipse total, como é que ele conseguiu medir aquela distorção e provar que o espaço se curva ante a gravidade de um corpo celeste muito grande. Olha só, quem diria. Mas olha, daí tem foto histórica, inclusive. Ah, gente, vou ter que achar essa foto pra colocar. Einstein de Havaianas? Não, do Einstein junto com vários astrônomos brasileiros e tal. Foto mais histórica, é. Se eu não me engano, eu tô entre duas cidades, agora puxando pela cabeça, sem Google, ou foi em Sobral ou foi em Recife. Eu não sou capaz de precisar o local. Eu chutaria Sobral, porque Recife tem muita poluição luminosa, né? Sim, mas aí vamos pensar em Recife da década de 30. Poluição luminosa. Dificilmente. Não tanto quanto hoje, mas ainda assim teria, né? Isso, eu tô me forçando a não ir ao Google pra ver. Se alguém puder me corrigir, por favor, vá, mande e-mail, mande... Reclame, mas diga onde é que é. Ou se eu acertei, inclusive, né? Queremos saber se eu estou certo ou não. E se eu estiver errado, onde que foi de fato. Laura, o que você nos teletransporta? O teletransporte hoje em dia é uma das coisas mais básicas da ficção científica. Em todo lugar tem teletransporte. Na ficção científica. Eu não pego o teletransporte Rio-São Luís. Seria muito mais simples a nossa vida se tivesse teletransporte. Poxa, né? Eu tenho histórias de voo pro Maranhão, meu Deus. Um pequeno disclaimer, se eu não me engano, na série Star Trek Enterprise, onde as tecnologias estão bem novas, tem uma comandante da frota que ela se recusa por questões religiosas a se teletransportar. Eu quero saber que religião é essa. Não, cristianismo mesmo. Ela se recusa por quê? O que é, em tese, né, o teletransporte? Você seria destruído no lugar. Então primeiro conta pra gente, caiu o dia. Vai ter spoiler do que vem a dor. O teletransporte funciona o seguinte: o seu corpo, a matéria do teu corpo é transformada em energia. E essa energia é enviada de ponto A para ponto B, e onde, no ponto B, ela se reestrutura no modo que você era antes. E na série Star Trek é o... Beam me up. Se transforma num raio. Vamos lá. Você é destruído no ponto A, aspas, né? Destruído, desmolecularizado, desatomizado no ponto A e reconstruído no ponto B. Na visão dessa comandante, né, da série Enterprise, isso pra ela seria um suicídio. Mas é um suicídio. Sim, é um suicídio controlado. É. Então ela se recusava ou era muito contra a esse procedimento, porque pra ela, ela estava caminhando ao suicídio toda vez que fosse se teletransportar. E pra quem não é cristão católico, o maior pecado que você pode cometer é tirar a própria vida, porque você está recusando o maior presente que Deus te deu, que é a tua vida. É, amém. Aí você pensa, o seu corpo é desmolecularizado, desatomizado, transformado em energia. Não dá. Assim, matéria e energia são a mesma coisa, só muda o seu... Eu não vou me aprofundar muito, mas muda algumas coisas. Matéria e energia podem ser transformadas, elas são conversíveis. Mas isso liberaria uma energia tremenda, tá? Esse processo a gente já faz hoje em dia, o nome disso é fissão nuclear, tá? Ou fusão nuclear, então, mas nesse caso seria fissão. Você criaria uma explosão nuclear toda vez que teletransportaria alguém, se fosse assim. Se você transforma matéria em energia, você acabou de fazer uma fissão nuclear. Sim, mas a gente tá falando de uma ficção onde eles têm controle de grandes quantidades de energia. Se eles são capazes de gerar quantidades obscenas de energia, creio eu que dentro da ficção eles sejam capazes de conter ou controlar essa quantidade obscena de energia. Vamos acreditar, né? Nesse novo filme do Star Trek, uma guria foi teletransportada enquanto corria, não? Segundo filme, né? Agora? É, sim. Isso não levanta uma questão. O fato de ela estar correndo quando foi teletransportada não bagunçaria toda a matéria do corpo dela? Não, porque você nunca consegue ficar totalmente imóvel, né? O corpo humano não tem esse nível de precisão. Então, acho que não. Mas seria o grande problema, veja bem, se eu não me engano, ano passado eles conseguiram transportar o estado quântico de uma partícula fóton de um lugar para o outro, correto? Sim, mas foi um teletransporte, um método diferente. Certo. É... Não, é, foi outro tipo de método. Eu creio que o problema aqui na ficção de Star Trek não seja a quantidade de energia necessária para você desmolecularizar um corpo e molecularizá-lo em outro corpo, em outro ponto. Seria a desorganização dessas partículas, desses átomos. Vamos colocar aqui, o ser humano tem um número... Cerca de 10 elevado a 27 número de átomos. Sim. Isso dá 10 seguidos por 27 zeros. Pois escrevam é. Aí e tentem contar, duvido. Não, não tem nome, eu creio que nem tem nome pra esse número. Tem nome sim, tem nome até o 100. Tem nome até o 100? Tem. Bonito. Mas a gente não... O ser humano médio não sabe se é mais do que pentalhão. O quê? Tem uma divisão da ciência ou da matemática que se dedica a dar nome a números? Não, mas é... Deve ter... Em algum ponto eles sentaram. Em algum ponto eles sentaram e vamos fazer, né? É o milhão, o bilhão, o trilhão, catrilhão, o pentalhão, o hexalhão. É, o do pato do tio Patinhas é o quaquilhão, né? Quaquilhão. Esse deve ser o 101. É, deve ser o 101. E o problema deve ser você reorganizar isso tudo. O nível computacional pra você organizar cada subpartícula daquele corpo humano deve ser, sei lá, impossível. Eu acredito que todo mundo aqui já assistiu o filme A Mosca, da década de 80. Porra, sem dúvida. Ah, não. Esse é o maior dos problemas. Um corpo estranho, biológico, e que talvez reestruturar tudo isso. Não, mas Na Mosca, a mistura foi de DNA, a mistura foi genética. O problema aqui é onde diabos você vai achar memória o suficiente para você armazenar informação de cada partícula subatômica com uma precisão absurda. E da precisão de cada uma, né? É. E aí a gente esbarra no princípio de incerteza. O princípio de incerteza diz, ou você determina a velocidade com que um corpo está, ou o local. Você não determina os dois ao mesmo tempo, com precisão, da física quântica. Então, não tem como definir onde e como os átomos estão. Se não os átomos, os elétrons que formam eles, ou então os prótons, ou os nêutrons, ou os quarks, ou os lepidons. Alguma hora você não vai ter como definir onde cada coisa está, ou então para onde está indo, com que velocidade. Ou seja, você corre o risco de chegar ao ponto V virado do avesso. Sim, ou você corre o risco de simplesmente chegar no ponto V com esquizofrenia, porque um hormônio não conseguiu ser computado e você tem um problema hormonal foda no cérebro. Chegou lá mulher. Imagina que o seu cromossomo tem um braço, tem uma perna. Vai junto. Pois é, porque seria um poder computacional, repito eu, indizível, certo? Seria algo de uma memória, sabe, absurdo. Um poder computacional absurdo. E o ponto que chegamos, vamos supor que a gente chega a esse nível computacional, eu creio que matéria já não vai ser mais nenhum problema, sabe? Não, digamos que a gente tem infraestrutura. Ah, um segundo. Digamos que todo mundo tem infraestrutura, que nossos computadores conseguem armazenar tudo isso, processar tudo isso, organizar tudo isso, a porra toda. Uhum. A gente vai se esbarrar de novo no princípio de incerteza de Heisenberg. Pois é. Então, creio, algo que esbarra na impossibilidade. No entanto, Star Trek não foi a primeira ficção científica a nos trazer esse tipo de teletransporte. Novamente, Amazing Stories, com a história Viva Transmitter, descrita por Frank K. Kelly, de 1933, na história A Órbita do Meteorito, né? O teletransporte funcionaria com similaridade ao teletransporte da Star Trek. O corpo humano é reduzido à vibração e viajaria através de um canal de ondas e reintegrado novamente em outra câmara. Aí, esse negócio de vibração e ondas é a mesma coisa do Star Trek. No Star Trek é só o vocabulário que muda. Sim. Você é motoqueiro. Você não deve saber o que é eletromagnetismo. Mas eu explico, motoqueiro. Ali no método da Enterprise fala que as moléculas e os átomos são convertidos em energia, né? Isso. Energia, da forma, energia elétrica, né? Da forma como a gente conhece hoje. Claro que existem várias formas de energia, mas a energia elétrica é nada mais, nada menos do que uma onda eletromagnética. Então, quando ele fala que é reduzida a forma de vibração e viaja num canal de onda, é realmente a mesma coisa. Pois é. No filme Forbidden Planet, né? De novo no Planeta Proibido, a tripulação da nave usa uma estação de deceleração, né? Para sobreviver à transição de quando você está em velocidade de dobra à velocidade subluz. É como se fosse uma câmara de descompressão de um estado para o outro. Que mergulha muito fundo e tem que voltar para a superfície e tem que descomprimir. Agora, o que é interessante é que essa câmara ela lembra muito. né, um assunto não tem muito a ver com o outro, mas é o cenário, ele lembra muito a sala de teletransporte da Enterprise. Deixa eu ver a foto aqui. Ela lembra muito os discos em cima. Lembra. Né, você vê que o Gene Roddenberry ou o cenografista do Star Trek, ele deve ter se inspirado muito. E vamos lembrar que a Amazing Stories, ela estava fazendo essa ficção científica, ela estava inaugurando isso na década de 30. Ou seja, eles estavam par e passo com as teorias que estavam surgindo naquela década. E não era tão popular assim as teorias científicas, apenas dentro dos meios. Pois isso. É. É, vocês têm uma ideia. Hoje em dia, a gente não estuda coisas que foram descobertas 40 anos atrás, você imagina naquela época. Sim, sem dúvida. E era algo como... algo que beirava o fantástico, algo que beirava o mágico, né? Você falar em transportar algo do ponto A ao ponto B sem percorrer a distância, tudo bem, para hoje, a nós, parece muito fantástico. Mas, mesmo assim, parecendo fantástico, nós conseguimos dar, pelo menos, uma explicação pseudocientífica para a coisa. Sim. Certo? E na década de 30, era simplesmente falar um technobubble, sabe? Como é chamado em termos de ficção, né? Um technobubble. Ah, vamos ajustar aqui a rebimbela da parafuseta para transmitir, para transmitir os nossos cosmonautas para... Jimmy Neutron é muito bom. Sim, mas se você presta atenção hoje, quando tô na criança, e vê o que ele fazia para consertar as coisas, não faz sentido científico nenhum. Eu preferia muito mais o laboratório de Dexter, porque o technobubble que o Dexter falava era mais plausível. Eu achava mais plausível. Não era tão absurdo, nem tão imediato. É, era algo até mais refinado, né? O Dexter, ele tinha um linguajar científico um pouco mais refinado. Ele também não inventava alguma coisa em 10 minutos. Ele passava um tempão inventando algo. É, até a de destruir em segundos, né? Ou até ah, esse botão aqui, pra que serve? Escudos defletores. É, se trata de uma força invisível que é ativada através do computador de uma nave em torno do casco dela, que repeliria qualquer dano que ameaçasse a integridade física da astronave, né? E poderia ser mantido por algumas horas antes de se exaurir. Então, dependendo do material, é bem plausível. Digamos que você dispara um projétil de metal. Se você criar um campo magnético ali muito forte, você passa uma corrente pelo casco de ferro, uma corrente numa carga, uma carga adequada, ou positiva ou negativa, depende do projétil que tá vindo, você consegue repelir. O problema é quanta energia você vai ter que gastar para repelir um projétil de, sei lá, 20 quilos, 50 quilos. Vamos pensar. Se nós, dentro desse universo ficcional, temos reação matéria-antimatéria, energia há. Aparentemente, dentro do universo Star Trek, o fator energia não é um grande problema. Ok, então se a gente tem energia, a gente vai barrar em outra coisa. Existe uma coisa chamada efeito Joule. Quando você passa uma corrente elétrica por um corpo, ele aquece. Sim. Você converte parte da energia elétrica em energia térmica. Né? Isso é uma energia que você perde, praticamente. Sim, é a perda de energia. Você cede. É, porque a gente não tem... Espontaneamente, energia, ela se joga pra todo lado. É comportamento natural, a energia tentar se converter no maior número de coisas possíveis. Tanto em som, quanto em luz, quanto em... Vibração. Calor. Vibração é som, então. Então, você vai... Digamos que você consiga passar corrente elétrica pelo casco inteiro da nave pra gerar o campo magnético, tá? Certo. Então, gerou o campo magnético. Você vai, em primeiro lugar, perder por emissão de luz. Beleza. Você vai perder em som. Beleza. Por mais que o vácuo não conduza som, porque não tem matéria pra conduzir a vibração, você vai fazer vibração ainda assim. E como não tem nada ao redor pra absorver, a nave vai começar a vibrar e muito, tá? Digamos certo. Que a metalurgia já avançou um ponto que a vibração não faz nem cócegas. Tudo bem. A gente tá falando de uma civilização hiper avançada. Yeah. Mas, alguma hora, o efeito Joule vai falar assim, meu amigo, tem energia demais passando por esse metal. Ele tá aquecendo demais, ele vai derreter em algum ponto. Digamos que a metalurgia já avançou e o metal, ele consegue não aquecer muito. Ele precisa de energia demais para aquecer muito pouco. Mas essa alguma energia hora, vai escapar, esse metal vai virar líquido. É, a energia vai escapar, o metal não vai aguentar, ele vai virar o líquido, ou plasma, ou gás, ou qualquer estado. Ele não vai mais ficar sólido depois de algum tempo. É, aparentemente, cientista Lawrence Krauss, né, na ciência de Star Trek, que é o livro dele, e ele pensa que, se suposto, é possível dobrar a luz ou lasers, né, esses escudos também seriam capazes de dobrar o espaço-tempo, ok? Isso no raciocínio dele, a ciência de Star Trek. Se dá pra dobrar a luz, que é a emissão de laser, né? O laser não é nada menos. O laser é nada mais, nada menos que luz. Nada menos do que a emissão de luz concentrada. Ele também é capaz de dobrar o espaço-tempo ao redor da espaçonave. Isso voltando lá pro Cuvier. É, na lógica da época fazia total sentido. Hoje em dia, nem tanto. Segundo o pensamento dele, se há a velocidade de dobra, também é possível que esses escudos sejam emitíveis não no casco da espaçonave, mas sim numa bolha ao redor dela. É. O que eliminaria ou aplacaria mais o efeito Joule. Seria uma aspas, esperança isso aí. Uma sim. Esperança. Então, é plausível o escudo defletor. Plausível. Vamos colocar como plausível. Cientificamente plausível. Quem mas, fez primeiro, assim, dessa vez, não é a Amazing Stories, e sim a Astonish, certo? Uh-huh. E fala sobre defletores, né? Que desviavam meteoritos para longe da espaçonave, do caminho da espaçonave, e é mostrada no capítulo The Ethical Equations, ou Equações Éticas, escrito por Murray Leinster, publicada na Astonish Science Fiction, em 1945. Engraçado, né, que nesse período de final da guerra, ou pós-guerra, tanta tecnologia que tinha surgido na Segunda Guerra Mundial, com certeza influenciou esse cara. Não, né? Sem dúvida. É que a tecnologia na Primeira e Segunda Guerra Mundial deram um salto enorme. O Stalin pegou a Rússia com carrinhos de mão e saiu com ela. Uma potência atômica. É. Né? Em 48, a União Soviética já possuía armas nucleares. Agora, essa Astonishing Science Fiction, ela era par e passo com a Amazing Stories. Ela era uma revista fodona de ficção científica. É. Eu só conhecia a Amazing Stories. É, essa Astonishing, ela é muito citada, ela é muito respeitada. Se eu não me engano, eu não sei dizer qual das duas existiu até mais ou menos a década de 70, 80. Acho que foi a Amazing Stories. Ela acho que foi. Ganhou a maior fama, né? Uhum. Raios tratores, vamos lá. Então, é o contrário, né, do escudo defletor. Ele atrairia objetos. Então, o que a ciência diz sobre isso, o que a ciência de Star Trek diz sobre isso, é verdade. É. Partículas microscópicas de matéria podem ser manipuladas em laboratório com raios laser. Ok. Até aí, válido. Ok. Porém, espaçonaves são incrivelmente maiores do que partículas microscópicas. Tá certo também. Esses raios eletromagneticamente plausíveis, eles gerariam um raio trator, né? Trator em física não é aquele truck simulator que o Dark adora. Isso. Física é um que puxa. Você tem tudo simulator. Hoje, essa semana eu vi tree simulator. Deve ser tudo parado assim, é uma árvore. Você espera uns 6 anos, a árvore cresce, né? Tem gold simulator. Faz fotossíntese. Agora você vai botar aqui os níveis já. Solar, deve ser uma graça esse jogo. Gold Simulator, vocês viram esse jogo? É uma das coisas mais zoadas que eu já vi. Cara, qualquer coisa, Simulator. X-Simulator, né? Se você é Gold Simulator, você basicamente é uma cabra ou um bode que está quebrando tudo e você não se machuca. Ah, isso é certo. Coisa. Parece coisa de Jackass. Jackass Simulator. Jackass Simulator. Ah, isso aí já tem uma franquia muito famosa chamada GTA. Mas, Pedro, por uma conta de lei newtoniana, se eu tô puxando uma coisa pra mim, eu não sou atraído por essa coisa também? Sim e não. Então, digamos, se você faz uma força, né? A tendência dela é que nasce uma força igual e oposta. Uhum. Então você tem que contrariar essa força igual e oposta com uma força que negue ela, mas não negue o que você está fazendo para puxar o objeto. Ou seja, um conjunto de vetores muito bem calculados aí. Sim, que a gente faz naturalmente. Vou dar um exemplo. Imagina que você está sentado e você puxa um copo. Sim. Você não é arremessado na direção do copo, é? Não, porque eu compenso a força. Porque você compensa isso fazendo atrito com o seu corpo. Você aumenta a força de pressão que você tem no chão, ou então na sua cadeira, de modo que ela contraria a força que está te puxando, mas não contraria a sua. Certo, ou seja, a Enterprise teria que ligar seus motores para se manter no lugar enquanto ela puxa teria. O objeto em questão. E teria que ser um cálculo do caralho. Ah, mas eles têm o Sr. Spock. É. Eles têm o Sr. Spock. Quem fez primeiro foi o Doc Smith, lá do Hyperdrive, também na Amazing Stories, né? E ele é a primeira vez que o termo tractor beam, ou raio trator, é usado na ficção científica. Descreve um raio de força que agarra objetos no espaço. Isso em 1931, na história Space Hounds of IPC, publicada pela nossa querida Amazing Stories. Sempre. Aí, acabei de tocar de uma coisa. Sim. Força e raio são coisas que se contrariam. Força. Entenda força como qualquer manifestação. Ação sobre a matéria. Não exatamente. Entenda força como qualquer manifestação não física. Não material, ou seja, não é matéria, que consiga deformar matéria. Uhum. Tá? Raio ou onda, você conseguiria definir como. É muito bem definido, sabe? Eu vou dar exemplos práticos porque a definição física é mais complicadinha. Mas luz é uma onda, no geral, né? Uhum. Calor pode ser expresso por uma onda, som pode ser expresso por uma onda. Energias como um todo são ondas. Calma. Luz é uma onda. Luz é uma onda e uma partícula ao mesmo tempo. Ou seja, é um estado transitório. Temos um estado. Luz é o meio termo, sim. Luz é o meio termo. A luz é o meio termo entre a energia e a matéria, assim como a força é o meio termo entre a energia e a onda. Complicado? Certo. Não muito. Não muito. Então, para um físico, ele tira de bolinho isso. É então, o que eu queria, é o que é porque fica muito dúbio quando a gente fala de fóton, e a gente vai falar lá pra frente no quando falarmos de torpedos de prótons, a gente vai falar sobre fótons, e a gente fala ao mesmo tempo que ela tem um comportamento de energia, que é o comportamento de onda. A luz é uma sacana, né? Quando cabe a ela, ela é matéria. Quando não cabe, ela é onda. É conveniente a ela. É, conveniente. A luz é uma filha da puta. Laura, saque o seu phaser. Os phasers são um raio de energia que pode interferir em qualquer padrão material. Então, ele pode converter matéria em energia, quebrar a integridade molecular e mudar o padrão da agitação molecular ou simplesmente atordoar, não? Só que, pra fazer esse tipo de coisa, não precisaria de uma energia absurda e esses phasers não são pequenininhos. Umas pistolas. Então, não explodiria pequenos. Se você tivesse um tiro. A sobrecarga, você, né? No Star Trek que a sobrecarga dele ia causar uma explosão enorme, né? O que é certo. Sim. Porque se você consegue desmaterializar alguma coisa, de novo, você fez uma fissão, uma fusão nuclear, você entende-se que ali dentro tem uma quantidade absurda de energia acumulada, né? Pode ser liberado numa reação química, ou então liberado de alguma outra forma. A energia tá ali armazenada. Se aquilo explodir, fodeu. Você vai liberar tudo de uma vez só. Então não explode só a mão do cara, explode tudo ao redor dele. O phaser... Pelo que existe no Star Trek, o phaser, nós parcialmente... Esse aparelho, né? Parcialmente temos. Algumas coisas nós conseguimos fazer com a tecnologia de hoje e outras não. O que são, Laura? O taser. Você lança um conjunto, um par de fios com uma corrente elétrica, uma tensão elétrica alta capaz de atordoar o cara. Mas ainda assim você tem que ter o contato material. Físico. Contato material, né? Nós desenvolvemos ainda a tecnologia de lançar a eletricidade no ar e atingir o seu agressor. Tem que estar próximo ou tem que estar tocando. Um dos meus sonhos quando eu construí a bobina Tesla. A gente só conhece dois modos, né? A indução magnética ou indução elétrica. Isso. E a corrente por meios físicos, né? Não disparar em dias úmidos. Eu adoraria ver um efeito disso. Não disparar em dias úmidos. E o laser serve para aquecer, né? O laser, uma das funções, claro, né? Serve para aquecer. Agora, integridade molecular, nós ainda não somos capazes. Quebrar a integridade molecular é muito relativo. Porque você pode fazer isso em casa. Eu vou dar um exemplo muito, muito simples, muito bobo. Água oxigenada. Se você balançar, você vai ver várias bolhas de oxigênio saindo. Isso se deve a duas coisas. Uma, tem oxigênio diluído ali, não é que você ainda não quebrou a integridade molecular. Uhum. Mas a água oxigenada é um composto instável. Você pode, por meio físico, quebrar a ligação química e você vai liberar oxigênio. Esse raio serviria para qualquer material, né? Se desintegrar um corpo de um ser humano é impossível hoje. Desintegrar também é outra coisa relativa. Por exemplo, se você colocou fogo numa coisa. Sim, você quebrou. Mas aí foi por agitação molecular. Isso aí é pirólise, que é quebrar por calor, temperatura. Mas você também desintegrou o corpo, né? Vários pedaços dele saíram voando. Sim, ou por fumaça, ou por emissão luminosa, né? O fogo. É. Né? Porque se a gente pensar assim, a chama, o que, que ela é? Ela é o gás incandescente, correto? Chama é a reação de oxidação rápida de algum composto. É a manifestação luminosa dessa oxidação. Agora, essa história de quem fez primeiro é a mais interessante, porque é um cutinho. Eu só sei quem fez primeiro. Diga. Guerra dos Mundos. Exato. Leio esse livro. Senhor H. G. Wells. Aqueles raios que saem do tripode são raios de energia de calor, que atinge o corpo e... E sabe qual cientista adorou a ideia? Nikola Tesla. Com seu raio da morte. Cara, ele tinha que concretizar isso, sabe? Tinha. Ele tinha. Ele não chegou a concretizar, não teve uma história dessa, que ele ficou ocupado de concretizar algo que poderia matar milhões? Tinha. Olha só, existe uma lenda no mundo da conspiração. Submundo da ciência. Que a explosão de Tunguska seria um teste dessa arma. Há quem diga, olha, pra mim foi o meteorito mesmo, sabe? O asteroide de Tunguska. Mas, em mais de um lugar eu li que a explosão de Tunguska foi o teste, né, dessa arma. E o mais legal, que o modelo mais icônico, né, da pistola desintegradora é o do Buck Rogers, né? Buck Rogers. A mais icônica. E se você pegar várias pistolas que tem no Star Wars, por exemplo. São bem parecidas, né? Muito parecidas. Inclusive com o cano em forma de cornetinha, inclusive. Ó, o Buck Rogers é muito bom. Dá pra ver online tranquilamente. Dá. É muito bom pela tosquice, tá? Mas tem uma paródia. Mas é do Buck Rogers. Começo dos anos 2000, muito boa, chamada Duck Dodgers. Sim, é do Buck Rogers, que vem aquelas letras corridas do Star Wars. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. É do Buck Rogers, que vem aquelas letras há muito tempo numa galáxia, vai subindo. Aquelas letras deitadas vêm daí. Eu achava que eu era fã. Pois é, mas o próprio George Lucas bebeu em muita coisa pra fazer Star Wars. Muita coisa. Tudo se copia. Isso, mas ó, isso é feito pra outro podcast, falar sobre o seu George Lucas. O George Lucas, eu tenho uma relação de amor e ódio com o cara. Todos os fãs de Star Wars têm. Pois é. E vamos pra arma mais poderosa da Enterprise: o torpedo de prótons. Né? Até o nome é imponente. Torpedo de prótons. O que é? É um módulo, é um pod de matéria-antimatéria, certo? Nele há matéria-antimatéria, separada por um campo de força de magnofotônico, ou seja, uma barreira semifísica. Por isso que eu falei, ora ela se comporta como matéria, ora se comporta como energia. Então, vamos interpretar que o magnofotônico seja o fóton no seu estado matéria, ok? No momento que o torpedo tem que explodir, essa barreira magnofotônica, ela é desligada. É, ele voltou. ela é desligada. E matéria e antimatéria são misturadas, né? São aniquiladas nessa reação em cadeia. São lançados similarmente aos torpedos de submarinos, torpedos navais, e explodem com enorme liberação de energia. O mais obsceno, tá? O que a nossa ciência diz. Novamente, requeriria uma enorme quantidade de antimatéria pra gerá-la. Para gerá-la, né? Precisaria de uma quantidade absurda de energia, mas se existe energia para os outros sistemas de Enterprise, carregar um torpedo desses é bolinho, né? Vamos pensar com a ficção. Vamos pegar a ficção e botar debaixo do braço. Agora, segundo a Star Trek New Generation, uma grama dessa reação de matéria-antimatéria poderia... Seria capaz de gerar uma explosão de 43 quilotons. Vale lembrar que a explosão de Hiroshima é de cerca de 30 e poucos quilotons. 15? Então, olha aí. 12 a 18, né? Então, a média, né? Dá 15 quilotons. Pois bem, 43 quilotons. Um torpedo normal, fotônico, um torpedo de prótons normal, que é carregado na Enterprise, ele tem uma ogiva de 1,5 quilos de antimatéria. Peraí que eu vou fazer a conta agora. Por favor, pegue a sua calculadora científica. científica. Já abri aqui. Quanto uma ave de rapina toma na ideia se o senhor, se o Capitão Kirk resolver atirar? Lembrando que Capitão Kirk é o capitão mais badass da galáxia. Então a gente tem 43 milhões de tons por grama de antimatéria, porque são 43 quilotons, né? Quilotons. Então a gente tem... Ah, não. Então são 43 mil tons. Desculpa, coloquei 3 zeros aí. Chega na escala do megaton, não? Não, ainda não. Então a gente tem 43 mil tons. Sim. Por grama. Por a gente vai multiplicar isso por 1.500 gramas. Nós temos aí... Deixa eu ver os zeros aqui, um segundinho. Na calculadora científica do Pedro, já está processando. Ela deve ter um nome até, porque é muito querida. Nós temos, muito querida. Nós temos 64.5 megatons. Isso bem. Dá 64 milhões 500 mil toneladas de dinamite. 10 quilotons a mais do que a Tsar Bomba, o maior, o mais poderoso artefato nuclear criado pela humanidade. Um torpedo de próton da Enterprise. Como essa escala? Esse tiro aí não ia destruir o nosso planeta. Cara, isso é aniquilador. Sim, a Tsar Bomba, né? A bomba do Tsar, a bomba do Tsar. Isso. Ela liberou uma onda de choque que deu 6 voltas na Terra. 6 voltas. A nuvem de detritos subiu 80 quilômetros. Ou seja, é algo que seria visto do espaço facilmente. Tranquilamente. Sabia que o projeto original, projeto original da Tsar Bomba, ela era pra ser feita em 100 megatons. Ela foi reduzida em escala pra poder... Em algum lugar essa monstruosidade de 100 megatons... Isso, né? É, em algum lugar essa monstruosidade de 100 megatons tá construída, sabe? Em algum lugar. Algum apartamento de Moscou. É, em algum lugar. Só que, para efeito de testes, a escala foi reduzida para 51 megatons. A luz dela cegou. Foram 5 mil pessoas? Não, que por aí. Foi. Ela foi feita numa ilha. Foi feita numa ilha ali no Mar Báltico, né? Não. Foi no Círculo Polar. Se eu não me engano, foi a Nova Zêmblia ou a Ilha da Juventude. Ilha da Juventude, Nova Zêmblia. Das três, uma. Nova Zêmblia ou Ilha da Juventude ou a Ilha Revolução de Outubro. Revolução de Outubro? Ela foi uma ilha? Quem diria? Sim, não, agora foi. Voltou. Como o fim da União Soviética, ela foi rebatizada, né? Ah, sim. Então, gente, pois bem. Seis voltas ao mundo numa onda de choque. 80 quilômetros de altura. E pois tanta bem. Luz que cegou 5 mil pessoas. Isso no mar, no círculo polar, tá? No círculo do Ártico, né? Então, não tem tanta gente assim vivendo lá. Pra ter cegado 5 mil pessoas, pegou. Vale lembrar, né? Vale lembrar que pela ficção do Star Trek, essa arma, ela tá na mão da Federação, que é toda ética. Vamos lembrar que é uma ficção científica, otimista. É uma ficção científica otimista. Não é uma ficção cyberpunk e nem uma ficção fantástica do Star Wars, onde de fato essas armas são postas para eliminar populações, eliminar planetas e tal. É uma ficção mais do que otimista, porque ela, até porque ela foi feita na década de 60. Década de 60, Guerra Fria, ninguém mais queria saber de guerra. Sim, queria saber do fim. A mensagem do bem. Do fim do desentendimento da humanidade, né? Seria a humanidade unida, você pode ver até pelo multiculturalismo da ponte de comando da Enterprise. Olha só, não tinha pensado nisso. Sim, ali você tem um multiculturalismo que representa a humanidade unida para singrar novos caminhos, para você se debelar com outros desafios, junta. Você pode ver que o Scott é russo, né? O Chekhov é russo, o Kirk é americano, o Sr. Sulu, japonês, a Uhura, né, é negra. Inclusive, ela queria sair do papel. Quem não deixou, se eu não me engano, foi o Martin Luther King. Isso, olha só. Isso aqui, não, pra não falar besteira, vou ter que ir ao Google. Uhura, Martin Luther King. É, se eu não me engano, foi ele mesmo. Olha só. Ela mudou de ideia depois de uma conversa com o Martin Luther King, que falou, não, você é a nossa representante no Star Trek, né? E coisa bem legal, cara. O Star Trek, ele mudou a maneira de pensar de muita gente, né? Ela mudou a nossa concepção de futuro. E com essa mensagem bonita que a gente vai se despedir. Essa mensagem otimista. Eu já ia completar com o poder destrutivo de um torpedo de prótons, mas é melhor não. Mas é na mão de pessoas com responsabilidade, né? É com essa flor na mão que a gente vai se despedindo. Garçom, conta, por favor. E sigam com as suas vidas.